Cris, é aquele ditado: se você não sabe amar, me devolve pros rolê. Garrafa, fumaça, balada lotada, ressaca nunca me fizeram chorar. Solteiro eu tava, cê chega do nada, tesoura meus olhos só pra me amarrar. Me amarrei e você continua voando. Eu namorei e você segue me desnamorando. Assim ó, se você não sabe amar, se você não sabe ser de uma pessoa só o quê? Se você não sabe amar, se você não sabe ser de uma pessoa só, me devolve pro rolê. Vamos na bola, deixa eu viver, Marva. Só pra me amarrar, me amarrei e você continua voando. Eu namorei e você segue me desnamorando. Se você não sabe amar, se você não sabe ser de uma pessoa só, me devolve pro rolê. E se você não sabe,